César 3. Pegando. Controle Salvador, boa noite, 3297. Sim, 125 decimal 1, secundária 13325. 251-3325, foi pro Gonomeia 01? Afirmo. Foi sobre o irmão do lado, obrigado e até a próxima. Controle Salvador, tá 3897. Tá 3897, contato radar na decolagem, subo para nível de voo 340, saída da EL. Saída da EL, 340 subindo, tá 3897. Quando possível, da EL, Olinda. Autorizado direto da EL. Direto da EL, 3897, obrigada. Salvador, boa noite, o voo 182-1723, pronto no ponto de espera 10. Autorizado a Lima, tem? A Lima tem 1723. Olimpo 03, toque remete aos 29, esquerda, perna do vento, chame para girar base. Para girar base, Olimpo 03. Gol no 567, chame Recife 1-260, secundária 1-288. 260-288. Olimpo 03, pronto para girar base. Que base agora, e apaixonão? Porta na final 03. 273, livre decolar, 120 graus, 109. Livre decolar, de Gorona 273, iniciando. CLS 3603, Samuel. Então, 3603, complete aproximação, chame torre 118, décima meia. 86, até logo mais. Zero três, livre toque remetido, vem aqui no 00, lá no 2, né? Pois 03, livre toque remetido. Dois 373, decola os 32, controle 19 decimal 35. 1935, voo 273. Salvador 3603, LS da 10, baixou e travou. 3603, ciente, continua aproximação, vai atualização de pouso. Bono 273, contato radar, suba para 360, saída da EL. Salvador 360, saída da EL até Lida e após frente, Bono 273. O 3603 de pouso, 1009, 1012. Ele pouso, está 10, está 3603. Olimpus 03, espera do vento, chamar a gira base. Chamará para a gira base, Olimpus 03. Areão no 3325. 251, 3325, boa noite. Olimpo 03, pronto para girar a base. Está autorizado girar a base após final, Olimpo 03. Portar a final, Olimpo 03. Alô, Salvador, voo 1940 para o pushback, está na mesa, está no portão. Voo 940, livre, são máximo para táxi. Chamada para táxi, voo 940. Três solo aos 37, 219 solo. 219, 3603. Essa é a autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 3603. 03, toque arremete aos 38, esquerda, perna do vento, chama para girar a base. Esquerda, perna do vento, chama para girar a base, Olimpo 03. Gol 1-2-7-3, chame Recife, 1-2-5-2-1, secundária 1-3-3-2-5. Parte 1 no portão 07, então 3603. Parte 1 até o 7, 3603. Alguma por 2. Referente a alguma documentação, foi entregue na portaria em que você... Romeu, Romeu, Mike, Mike, contato radar 620, se liga aí, Nordeste de Salvador, reporte para descer. Número 3, pode para girar base. Autorizado, reporte final. Girando base, reporte para final, Olimpo 03. 1-1-0. 940 para o táxi, com 172 a bordo. Autonomia de 4 horas, alterno Galeão. Gol no 940, autorizado táxi via Taxi Índia, ponto espera pista 1-0, chame torre 1-1-8, decimal 6, de altímetro 1-0-1-2. Gente, até o ponto de espera da 1-0, mando lá 1-1-8, decimal 6-0, gol no 6, pois não, 1-9-4-0. Final com tribagem travada. Livre toca remetida. Toca remetida, limpo 03. Salvador, boa noite. Estamos no 940. Pronto. Autorizado, ingresso e manter, 940. Ali mantém o 940. Paulo Salvador, boa noite, é o P3197. Seria a saída prevista por P3197? Então, 3197, agora de copo. A senhora teria a saída prevista do galeão? Israel Leda Bridge, então 3197. É, Israel Leda Bridge, obrigado. 140 livre A, decolagem, vento 120 graus, 10 mais. Decolagem 10, 1940. O Salvador Oceaner 6259, ciente da Victor, autorização para Guarulhos. Né, 6259, autorizado Guarulhos, estilo de voo 360, via Alpes do Rio 44, pistão no zero, curva direita, saída da El, Leda, Eudes, controle 1919-35, transponder 55 no meio. 40 da Colos 44, controle 19 desse 135. 935, boa noite, 940. Agenda 10, curva direita, saída da Eoleda Eudes. Controle 11935, transponder 5516, Oceaner 6259. Oceaner 6259, cotejamento correto, reporte para acionamento. Gente, vai ser 6259. Bruno 940, autorizado direto Arbor. Direto Arbor, 1940. Olimpo 03, toque remete aos 46, esquerda, perna do vento, chama para girar a base. Esquerda, perna do vento, chamará para girar a base, Olimpo 03. Gol no 884, essa identificação desça para nível de voo 050, chegada a Mari. Gol no 884, copiou o controle. Autorizado 050, chegada Mari, gol no 884. Terra do Vento, pronto para girar a base. Autorizado, reporte final. Terra final, Olimpo 03. Gol no 884, autorizado direto e SAP. Confirmo direto e SAP. Afirmo, gol no 884, direto e SAP. Gol no 940, chame Recife 1 no 260, secundária 1 no 288. 260, 288 no 940. Então, 3197, autorizado Galeão, nível de voo 380, via Otuzulu 10. Pista 10, curva à direita, saída da El, Leda Bridge. Controle 1119, decimal 35, transponder 5553. Autorizado, toque remetida, 1100 graus, 109, Choripes 83, autorizado, toque remetida. Primeira curva à direita, saída da El, Leda Bridge, 11935, controle 5553, transponder, 3197. Então, 3197, cotejamento correto, reporte para acionamento. Reporte para acionamento, 3197. Papai Romeu, Romeu, mais, mais. Preciso. 6,6 milha no ponto de descida. Romeu, Mike, Mike, desça para 1 mil pés, ingresso no corredor forte. 1 mil pés, corredor forte, gente. Controle em Salvador, boa noite. Passaredo 2224, copiou a informação, Victor. Passaredo 2224, Passa Aredo 2224, acione identificação, desça para nível de voo 050, chegada a Amã. Positivo, identificou, descendo para o nível 050, perfil da chegada a Amã, 2224. Olhe para o 03. Livre LS, Gol 1884. Após o TAP, autorizado 2000 pés, QNH 1002. Após o TAP, 2000 pés, 1012. Livre LS, 1884. Reporte estabilizado. Passaremos. Meu Mike Mike. Prossiga pro Mike Mike. Reporta Interlagos. Vai reportar Interlagos, ciente Mike Mike. Para pushback acionamento T3197. T3197 autorizado o acionamento, reporta para táxi. Autorizado pushback acionamento, reporta táxi T3197. Passaredo 2224, reduz a velocidade para 2509. Ciente, reduzindo 250, 2224. O Olimpo 03, toca remete, chame para a base. Chama na paragem da base, Olimpo 03. Doutor, Alexandre, 5802-05-150, com a informação aqui. Web 5810, essa identificação desça para 050.